que Deus abençoa. Evangelizar é preciso! Oh, misericórdia, que coisa maravilhosa! Eu digo também, filha, evangelizar é preciso! Vale a pena, né? Deus faz maravilhas. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Um abraço a todo o povo mineiro. Vamos lá, Bíblia aberta, cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. E nessa sexta-feira, o texto é João 15, 12 a 17. João 15, 12 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quando ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. O que vos mando é: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ei, padre, fala alguma coisa. É que Jesus é mestre e fala com tanta propriedade. E olha que nesse evangelho aparece: este é o meu mandamento, amai-vos. E veja que ele diz: amai-vos como eu vos amo. Então, entenda como Jesus nos ama. Eu não sei, gente, como alguém pode se desviar do caminho de Jesus. Eu não sei como alguém pode virar as costas. Filhos queridos, no final do evangelho ele diz de novo: o que eu vos mando é: amai-vos uns aos outros. Senhor, Senhor Jesus, que nos amastes profundamente, faça-me compreender, entender e vivenciar este amor. Sou e quero ser cada vez mais seu discípulo, Senhor. E é por isso que clamo a vossa misericórdia. Senhor, se às vezes eu me deixo levar por falsos amores, se o meu coração fica dividido, perdoa minha ingratidão. Que a vossa misericórdia me sustente. E nesse momento, largue tudo o que você está fazendo. Largue. Deixa lá a faca de pão. Deixa lá essa xícara. Junta tuas mãos em oração comigo. Misericórdia, Jesus. É sexta-feira. Tem alguém na tua casa que você quer clamar a misericórdia? Traga o rosto desta pessoa. É por causa de bebida? É o cigarro? Tem alguém que está lá acamado? Eu quero me unir a algumas pessoas que estão se recuperando de transplante. Quero trazer outras pessoas que se recomendaram às nossas orações e ligaram aqui pedindo oração. Junte as tuas mãos em prece e diga: Senhor, é crendo no teu amor que eu peço a tua misericórdia. Por favor, ajuda-me. Jesus misericordioso, Eu confio em vós. Jesus misericordioso. Pega lá a foto, a roupa, pega lá a vasilha com água. Senhor Deus, é a hora da tua misericórdia. Quando crucificados, mortos levantaram do sepulcro, o céu se fechou, trovões se ouviu. É nessa mesma hora, Senhor, é nessa mesma hora, um quarto do dia. Jesus misericordioso, eu clamo a tuas santas chagas ao pé da cruz. Você e eu, nós estamos aos pés da cruz de Jesus. Eu clamo, Senhor, eu espero, eu não quero me desviar. Jesus misericordioso, abençoai, santificai, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, derramai graças e bênçãos do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.